podia contemplar. Eu sentia o calor do sol, sem nunca ver ele se pôr. Eu ouvia a multidão, mas eu não via ninguém. Sou Bartimeu e esta é a minha história. Esmolava à beira do caminho, mas este não era o meu.